chegamos no Tahiti. Ainda que se mova o trem, tu não te moves de ti. Percorri o mundo inteiro, não me perdi. Onde quer que eu vá, eu sempre estou aqui. Judeus em Berlim, alemães em Jerusalém. Ainda que se mova o trem, tu não te moves de ti. Pátria sem fronteiras, território do sem terra, mundo sem porteiras. Americanos em Hiroshima, marroquinos em Paris. Ainda que se mova o trem, tu não te moves de ti. Amigos espalhados por todos os países, canto de saudade, sejam bem felizes. Viajar